Este é o Segurança Legal, episódio 202, gravado em 30 de maio de 2019. Perícia e Ciências Forenses. Neste episódio, conversamos com Eduardo Kremer, perito criminal da Polícia Federal, sobre seu trabalho e algumas relações sobre perícia e terrorismo. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Por aqui tudo bem. Sempre lembrando que para nós é fundamental, vocês já sabem, a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Nós estamos lá nos nossos canais, @ Segurança Legal no Facebook, no Twitter, youtube.segurançalegal, iTunes, Spotify e no podcast @segurançalegal.com. Não se esqueçam que nós também temos uma campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal, a qual possui diversas modalidades de contribuição e também algumas recompensas. Se você quiser então ir diretamente para o tema principal, vá para 30 minutos e 31 segundos. Vinícius, quem foram os ganhadores das duas canecas deste episódio? Vamos lá, os ganhadores das duas canecas deste episódio foram Robson Leite Barcelos. Parabéns, Robson. Em seguida vai a caneca para ti. E o Santiago Robles. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Deve ser. Senão, eu acho que o Santiago nos corrige depois. É, mas ou Robles, talvez, né? Mas o Santiago também é ganhador da caneca. Parabéns, Thiago. Santiago. Thiago, ó, o Thiago aí não vai se... O Thiago já ganhou, aliás, né? O Thiago já ganhou, ele tá aguardando envio só. Então, parabéns, Santiago, e parabéns ao Robson, os ganhadores das nossas duas canecas do episódio 202 do Segurança Legal. Legal, obrigado pelo apoio, pessoal, e parabéns. Vamos então à mensagem dos ouvintes. A primeira, Vinícius, vem do nosso amigo, o Diego Costa, que mantém lá o projeto Root no YouTube, né? Um canal bem bacana sobre hacking, sobre equipamentos, enfim, sobre segurança. E o Diego, ele acompanha, ele foi meu aluno, né, na pós-graduação em segurança da informação, lá do Senac. E ele nos acompanha já há muitos anos, e a gente conversa já há muitos anos também. Talvez, olha, acredito que é um dos nossos primeiros ouvintes. E ele encaminhou um áudio, né, fazendo uma pergunta. Ele conta um caso ali que é bem interessante, a gente vai ouvir agora, e a gente logo depois já continua dando a resposta aí para a dúvida dele. Vamos lá. Olá, Vinícius e Guilherme, e ao pessoal do Segurança Legal. Estou entrando em contato com vocês. Eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês. O que acontece? Recentemente eu fui numa loja, tá? Eu não vou citar o nome, até porque vocês podem utilizar o áudio no podcast. Fui numa loja e já não é a primeira vez que eu vou nesse mesmo estabelecimento. Eu vejo que ocorre um cadastramento de um sistema dessa loja, que ao meu ver, acredito até que não é ético, mas a minha dúvida é a legalidade da situação. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que nessas duas ocasiões que eu presenciei, eu não fiz o meu cadastro, tá? Mas eu presenciei várias pessoas fazendo. E o que me chamou a atenção, além de tudo, é a forma como a abordagem da pessoa ali, eu não sei se é um atendente, se é um funcionário, um padrão ou se é uma terceirizada. A situação é o seguinte: eu cheguei numa loja e logo na entrada, assim, a gente mal deu 5, 6 passos dentro da loja, já veio uma pessoa informando que gostaria de saber se a gente tinha interesse em fazer um cadastro para obter um cartão de débito da loja. A primeiro momento eu já olhei para minha esposa, por conhecer algumas situações de segurança da informação, ela já, na hora, ela já negou: não, nós não temos interesse. Aí essa pessoa continuou indagando: olha, mas esse cartão lhe traz tais benefícios, ele vai proporcionar descontos em compras futuras. Aí nós novamente falamos: nós não temos interesse. E aí esta representante ou funcionária continuou dizendo que então vamos fazer o seguinte, palavras dela: vamos fazer um pré-cadastro com os seus dados, e aí se a senhora ou o senhor quiser ativar depois esse cartão, o senhor fique à vontade, vai ser mais rápido. Obviamente que ali eu já comecei a ficar desconfortável com a abordagem, pois já tinha sido alertado duas vezes que nós não tínhamos interesse. E mesmo assim, tal funcionária continuou, enquanto nós caminhávamos dentro da loja, tentando, de maneira invasiva, digamos assim, fazer esse tal pré-cadastro. Até o ponto que eu olhei para minha esposa e falei, olha, eu acho que é melhor a gente sair da loja. E aí essa atendente, então, saiu, né, da nossa volta ali. Em dado momento, eu percebi que tinham outras pessoas dentro do mesmo estabelecimento e tinha até uma pessoa que estava na mesma situação que nós, um pouco desconfortável, e começou a indagar essa funcionária, né, a representante, mas por que que seria, né? E eu tinha essa mesma vontade enquanto me contive para não cometer exageros por ter um pouco mais conhecimento do que as demais pessoas ali em função de saber das normas e regras de uso de dados. Então, na opinião de vocês, essa abordagem, ela é legítima? Ela é... Existe algum direito que pode ser tomado aí, o usuário ou o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele pode intervir em função disso aí? Porque eu acredito ser até um pouco de abuso, assim, da loja, né? De maneira tão invasiva, assim, tentar firmemente coletar essas informações das pessoas, né? E eu prestei atenção no cadastro, passo a passo, porque a minha esposa estava ali vendo roupas para ela e eu comecei a percorrer a loja e tentar pescar ali o modus operandi ali dessa abordagem. Depois que a pessoa aceita, eles fazem algumas perguntas básicas, como nome completo, endereço, telefone. Por final, eles pedem para a pessoa acompanhar até um balcão, onde ali a representante, ela solicita os documentos da pessoa, como identidade, CPF. Depois que a pessoa deu esses documentos para a representante, a mesma pegou um tablet e tirou fotos dos documentos. E aí é que entra a minha preocupação. Essas fotos, elas são mandadas para onde? Já que um tablet, por mais que seja de uso talvez da empresa, é uma foto, né? Uma imagem de um documento com todos os dados cadastrais de uma pessoa ali que, no meu ver, ela foi ludibriada ao receber uma proposta, talvez, de um desconto ali, uma facilidade lá. Mas esse controle de imagens aí, a gente, né, nós, usuários, digamos assim, o consumidor final, ele não tem como saber como vai ser utilizado estas imagens. Eu já tenho tratado desses aspectos em algumas palestras que eu ministro, mas eu gostaria de saber da opinião de vocês. Qual a abordagem? Existe um órgão? Existe alguém que se possa recorrer para que isso comece a parar? Porque eu tenho visto isso ser cada vez maior e mais preocupante. Tá? No meu ponto de vista, é cada vez mais preocupante. Tá ok, pessoal? Um forte abraço aí para vocês. E vida longa ao Segurança Legal. Olha só, Diego, você colocou uma questão interessante aí, né? Em geral, a gente não pensa muito nesse tipo de abordagem, né? E é até difícil de falar qual o limite para essas ações. Não há um limite estabelecido até que ponto um comerciante, né, ele poderia insistir para que você aderisse ao serviço dele. No direito civil, até dentro lá da questão do em relação aos contratos, enfim, há uma figura da coação também, né? Lá na parte dos defeitos do negócio jurídico, há a figura da coação, só que a coação, ela só pode ser alegada, né? Só pode ser utilizada quando há um temor de um dano iminente, o que, pelo que você coloca, não ocorreu no caso, né? Uhum. Se a gente entra no âmbito do consentimento para o fornecimento de dados, a gente até poderia, porque o consentimento precisa ser livre, né? Então, um eventual consentimento obtido por essa insistência, depois poderia até também ser invalidado, justamente pela pessoa, não, eu dei o consentimento para me livrar daquela situação, né? É exatamente por isso que as empresas acabam usando aplicativos, porque daí você foge dessa fricção desnecessária de ter que ficar insistindo, abordando as pessoas. Então, o que você faz? Você cria um aplicativo e obtém até mais dados do que esses que foram pedidos, né? Mas no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, e aí talvez até o que poderia acontecer, é uma ação dos PROCONs, né, nesse sentido, a fim de verificar se isso está ocorrendo mesmo e até fazer um acordo, né, de ajustamento de conduta, lá um termo de ajustamento de conduta, para evitar que as empresas fizessem isso. Porque no CDC a gente encontra coisas como harmonia das relações, respeito à dignidade, informação adequada, garantia da liberdade de escolha do consumidor e proteção contra métodos comerciais coercitivos. E ainda, uma das práticas abusivas que é encontrada lá no CDC é prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo-lhe em vista a idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Ou seja, se você de fato insiste e induz a pessoa, e às vezes até se aproveita, o Diego colocou muito bem, né? Ah, ele até não quis falar, porque eu conheço mais um pouco sobre a questão de proteção de dados, segurança, enfim. Mas sabe-se lá quantas pessoas, de repente, diante da situação, acabam concordando porque até são enganadas, né? Então, nesse sentido, isso também poderia ser uma prática abusiva. Mas, de fato, é uma questão complexa, assim. Ao que tudo indica, parece realmente estar tendo um abuso aí nessa abordagem, né? Mas essa seria minha resposta, assim, meio preliminar sobre essa questão aí, né? É, essas questões de abordagem são bem... abordagem em aeroporto, quando a gente tá lá... Claro, ali tem um limite, né? A pessoa fica dentro daquele cercadinho do qual eles não podem sair. Sim. Mas a pessoa fica vendendo revista e tal. E, claro, nenhuma crítica àquelas pessoas, né, gente? Então, o pessoal tá trabalhando, né? Mas as empresas que montam esse tipo de negócio, né? Tu tá lá no aeroporto e tal, tu passa e começam... Casal, senhor. Tem um brinde aqui. Quer um brinde? Ah, é. E é tudo na base do cadastro, né? A questão é se nós vamos continuar, se vai ser possível. Aqui em 3 de maio ainda é bem tranquilo isso, aqui na cidade. Uhum. Tu entrar numa loja, tu querer comprar um produto em dinheiro, num cartão, e tu compra sem fazer cadastro nenhum. Mas talvez no futuro aí seja meio complicado, ou seja, talvez a gente tenha que... A gente tem que fazer um cadastro. Ah, vai comprar? Então tá bom, faz um cadastro aqui. Uhum, não, mas eu não quero. Ah, então a gente não tem como vender. Era o caso aqueles do pessoal que vem na Copa, nas Olimpíadas, que os estrangeiros, né? Eles foram comprar uma cafeteira para usar na casa onde eles estavam, eles não conseguiram comprar porque eles não tinham CPF. E a loja só vendia, pagando dinheiro... Você precisava fazer um cadastro, que é uma coisa bem brasileira, assim, né? Com a Lei Geral de Proteção de Dados, certamente essas práticas vão ter que se adequar até pela ideia de minimização, né? Você não precisa recolher dados que não estejam relacionados com aquela atividade, né? Não, e aí tu tem coisas como, por exemplo, mas eu preciso do cadastro por causa da garantia. Peraí, se eu tenho a nota fiscal do produto, entende? Tem a nota fiscal que tu emitiu vendendo o produto, eu tenho aqui o produto, eu tenho a garantia, caramba. Óbvio. Não, senão não vai ter a garantia. É por isso que é tão importante a LGPD e é tão importante ter uma entidade independente para fazer essas avaliações, né? A importância também do conjunto com os PROCONs e o Código de Defesa do Consumidor, porque como essas relações são de consumo, vai ter que ter um diálogo entre esses diplomas legais, né? CDC e LGPD. Sem dúvida. Diego, muito obrigado pelo teu áudio. Ficamos também à disposição de outras pessoas que queiram, né, encaminhar. Uma das recompensas justamente aí dos apoiadores é o envio de áudios. Então, aqueles que quiserem, façam isso, porque eu acho que deixa o podcast um pouco diferente, né? Um pouco mais plural. Mas um, dois por episódio, né? Senão a gente faz um episódio só de... Ou até pode fazer um episódio só de áudios de ouvintes, quem sabe? Não seria uma má ideia, né? Pode ser, a gente vai comentando e tal. Pode ser um desses livros, pode ser. Desses temas livres que a gente faz, o pessoal pode mandar áudios aí com um comentário, a gente vai acumulando e larga no tema livre. Exatamente. Boa ideia. Vamos lá. Obrigado, Diego. Valeu, cara. Próxima, abraço. A próxima mensagem vem do Eduardo Reale. Será que é parente do Miguel Reale, quem sabe? Ele responde depois aí. Que fez uma contribuição, né? Mandou sua mensagem sobre o episódio 195, os 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. O que disse o Eduardo? O Eduardo disse assim: acho que existe muito exagero com relação à percepção que se tem em relação às redes sociais. Sobretudo nessa discussão com relação ao tal discurso de ódio. A verdade é que antes todo mundo falava a mesma coisa, porque a produção de conhecimento e informação estava concentrada nas mãos de poucas pessoas. E agora isso não existe mais. Ou seja, agora eu interpretando o que ele está falando, tá? Que o Eduardo está falando. Antes nós tínhamos, então, uma mídia centralizada que pautava o discurso e todo mundo seguia o baile sem, grandes disputas, tá? Isso é o que ele tá colocando, tá? E hoje isso não existe mais. Ou seja, hoje qualquer um pode falar o que quer e pode virar um... Uma fonte, né? Pode ele pautar, vamos dizer assim, um discurso de um certo grupo de pessoas e assim por diante. Aí ele continua. Ouvir opiniões contrárias incomoda e ofende, sobretudo quando você se acostumou a pensar igual a todo mundo. É, concordo, perfeito. Ou quando tu acha que tu se acostumou a ouvir a mesma coisa que tu, de todo mundo que tu conhece na tua volta, né? As redes sociais são um fenômeno muito novo para dinossauros da tecnologia terem a palavra final sobre o bem ou mal que elas causam. Toda tecnologia nova resolve alguns problemas e cria outros, e isso com o tempo se resolve. Concordo em parte com Jaron Lanier. Parabéns pelo trabalho de vocês, sempre passo aqui para dar uma olhada. Ah, show de bola, Eduardo. Tá, quem tu quer comentar primeiro? Eu comento primeiro, como é que quer fazer? Eu acho assim, eu concordo com ele e ao mesmo tempo discordo. Assim, a gente tem, inclusive discordou de várias coisas que a gente comentou no episódio, né? A gente não concorda com tudo que o Lanier colocou, né? Ele realmente exagera um tanto, assim. É, ele exagera, mas eu até ontem estava falando numa palestra sobre isso, né? E toda essa relação com rede social... Eu não acredito que a gente deva parar de usar, mas eu acho que a gente tem que inverter a lógica. Nós não podemos ser comandados por elas, né, pelas redes. Nós temos que comandá-las. E aí, quando você consegue impor o seu ritmo e comandar aquilo ali, a coisa fica mais fácil, né? Mas eu acho que toda essa questão, e aí a parte talvez que eu discorde, ela tem que ser vista no contexto do condicionamento que as redes sociais impõem para as pessoas, né? Não é como a pessoa, se a pessoa estivesse lendo um jornal ou assistindo um programa de televisão para formar sua opinião. Ela está dentro de um ambiente que a condiciona a ficar ali, com base, inclusive, né? Digo isso com base, inclusive, naqueles vídeos que estão lá no show notes dos ex-presidentes e diretores do Facebook, que colocam, a gente explora uma vulnerabilidade social. Então a questão aqui, psicológica. Então a questão aqui é como essas empresas voluntariamente condicionam o discurso e os potenciais psicológicos que elas têm de condicionar esse discurso. Não, eu concordo que o Lanier, ele exagera um tanto, mas ainda não está no nível Stallman, né? Sim. De ter ataques assim, palestras e coisas assim. Mas assim, é um cara que sim, ele tá há muito tempo, acho que pensando que o Eduardo tá chamando ele de dinossauro, tá? Sim. Mas ele é um cara assim que tá há muito tempo na área, mas não vamos esquecer que ele tá imerso lá no Vale do Silício. E é uma pessoa que tem muito contato com... Ele tá no LinkedIn hoje, ele tem contato, tem amigos em todas as demais empresas que ele citou. O Lanier, inclusive, né? O Lanier. Assim, não sei se ele é tão dinossauro assim, né? Porque ele tá há muito tempo na área, que ele não está atualizado, não está acompanhando o que está acontecendo. Mas, enfim, aí a outra questão é que muita gente, não é o caso do Eduardo, não é o que o Eduardo tá fazendo, claro, aqui, tá? Mas muitas vezes a gente tá falando em palestra e tá conversando e alguém nos fala assim, mas vocês são muito paranoico com relação à rede social. Aí eu rebato com o seguinte, olha, paranoia é o medo de uma coisa que não existe, o medo injustificável. Aí o cara fica paranoico com aquilo, né? E aí ele acaba... Claro, definição do dicionário do Vinícius, tá? Procura paranoia no dicionário. Então, o que acontece? A gente... As críticas que a gente tem feito repetidamente à forma como as redes sociais são utilizadas pelas pessoas e aos que as empresas que fornecem redes sociais têm feito delas, elas estão baseadas em fatos, em informações que vêm justamente dessas próprias empresas. Eu devo lembrar-lhes que o Lanier citou no livro dele, e a gente já vem citando há mais tempo, em palestras e tudo mais, a gente vem citando a fala daquele ex-presidente fundador do Facebook, que ele fala que todo o trabalho deles é visando consumir a maior parte do tempo consciente das pessoas na plataforma. Isso ele fala literalmente no vídeo. Ele fala literalmente que descobriram uma vulnerabilidade psicológica nas pessoas e eles exploram essa vulnerabilidade. Isso. E que isso. Ele, o Mark e uma outra pessoa lá sabiam disso e fizeram isso mesmo assim. Mesmo assim. Palavras dele, exatamente isso ele falou em inglês. Tá? Aí depois tem o Xamá lá, que eu nunca consigo ler o nome dele. O sobrenome dele. que era um vice-presidente de crescimento de usuários do Facebook. Né? O que ele fala no vídeo, aquele que a gente botou nos links desse episódio, é estarrecedor, porque vai muito além do que o Sean Parker falou. Então, assim, e a gente tem também aquele artigo que a gente vive citando, eu adoro citar aquele artigo, né, que foi publicado num jornal de psicologia dos Estados Unidos, um artigo científico falando de um estudo que o próprio pessoal do Facebook, inclusive um cara lá que acho que é o diretor do time núcleo de ciência de dados, se eu não estou enganado, eles fizeram um estudo de manipulação emocional no Facebook e publicaram, eles mesmos publicaram o paper, tá? Para quem quiser assistir, quiser ler, quem não tiver e que precisar, me avisa que eu mando. Aí tem nos show notes também, a gente colocou várias vezes. Então, aí a gente não está lidando com paranoia justificada. A gente está falando de coisas que efetivamente estão sendo feitas e está errado. Não pode ser assim. E qual é a definição de paranoia, Guilherme? Só para ver se eu usei certo. Definição de paranoia dos dicionários da Editora Porto, lá de Portugal. Perturbação mental que se caracteriza pela tendência para a interpretação errônea da realidade em consequência da suscetibilidade aguda e da desconfiança extrema do indivíduo que pode chegar até o delírio persecutório. Ah, viu? Acertei. Não tô tão errado. É. Não, beleza, show de bola, é isso mesmo. Mas enfim, vamos adiante. Mas Eduardo... contribui para o debate, porque eu acredito que também tem uma questão do indivíduo se enxergar, né? Antes, esses discursos de ódio ou esses discursos assim, mais extremistas, eles ficavam muito confinados ali num determinado ambiente e eram muitas vezes até... desencorajados pelo grupo social, né? Uhum. O que acontece muitas vezes é também que você acaba por encontrar outras pessoas que refletem aquele discurso e isso também encoraja a propagação de certos discursos. Claro que ao mesmo tempo você também vai encontrar, né? Se não tiver dentro de uma bolha, mas você também vai encontrar pessoas que discordam com aquilo, né? Mas aquela ideia lá no início da internet dos dinossauros, a internet vai criar uma arena pública onde a melhor informação sempre vai prevalecer, né? Isso se mostrou completamente incorreto diante dessas questões de curadoria que as redes sociais fazem. É o mercado de limões, né? Mercado de limões. Mercado de limões. Se o consumidor ele não tem a informação, toda a informação sobre o que ele está comprando, ele vai comprar sempre o pior. É uma explicação econômica para o problema, né? Uhum. Pode ter outras também, né? Não, enfim. Claro. Não, eu só lembrei agora. Não, claro, claro. Mamas, dá pano pra manga isso aí, hein? Dá pano pra manga. Eduardo, obrigado aí pela tua contribuição. Contribua mais e principalmente contribua mais quando você tiver discordâncias, porque é assim que o argumento cresce, né? Sem dúvida nenhuma. Um forte abraço, Eduardo. Abraço, Eduardo. E a próxima e última mensagem vem do Matheus Conrad, lá no episódio 199, tema livre. Matheus Conrad, esse cara é meu aluno, meu. Ah, é? É. Matheus Conrad é meu aluno. Será que é o mesmo? Sim, com certeza é. Matheus Conrad não pode ter dois. Ah, sei lá, né? Ah, olá, Vinícius e Guilherme. Como sempre, mais um episódio sensacional de Segurança Legal. Tá querendo nota, ele é meu aluno nesse semestre. Tem um comentário sobre a questão dos smartwatches que foi comentado no início do episódio. Eu sou usuário de uma Xiaomi Mi Band. Aparelho semelhante a um smartwatch, porém em tamanho menor, e digo que é possível desligar as notificações da mesma, sendo isso algo que atrapalha o uso. Sim, que eu tava falando da reunião lá, que ela estava com o smartwatch. Por falar nisso, eu passei a usar relógio agora recentemente. Mas é um smart, né? Não é um smart. Ele diz só as horas. Quando muito aqui, ó, ele até diz dia desse. Esse aqui é só analógico, então ele diz até tem dia da semana nele. Dia da semana, claro. Dia do mês. E acabou. É só o que ele faz. É um relógio. Mas como é que tu tem um relógio que não mede as tuas funções cardíacas? Não, não mede não nada. Apresenta a notificação nada. Que ele te dá é a notificação da hora, né? Essa é só a notificação que ele dá. Não, ele nem notifica. Se quiser, tem que olhar. Ele não faz não é push. Ativo. Ele não faz push. Tu tem que ficar toda hora olhando e fazer pulling. Né? Tem que ficar fazendo pulling. No entanto, minha maior preocupação usando esses artefatos tecnológicos, entre aspas, não é em relação a ficar distraído com o uso, mas sim com toda a informação coletada. Exatamente. Estive observando e o aparelho coleta dados de passos dados no dia, distância percorrida, frequência cardíaca e calorias queimadas. Todos os dias a Smart Band sincroniza com o smartphone através do Bluetooth e manda todos esses dados para a cloud da Xiaomi. Ah, aí ferrou. aí, eu ia dizer o seguinte, olha, enquanto ele coleta e fica ali contigo, tranquilo. Tá? O problema é ele coletar e fazer esse envio. Minha maior dúvida é se alguém conseguir acesso aos meus dados, em que isso pode ser usado contra mim. Tá, Matheus, já tem gente com acesso aos teus dados e não que vão usar contra ti, mas vão usar para, não sei se julgue contra, essas pessoas com o tempo venderem esses dados. É uma empresa, não são pessoas, é uma empresa coletando esses dados e ela de repente começar a fornecer dados, por exemplo, de consumidores brasileiros para, como a gente já falou várias vezes, como um serviço para empresas de planos de saúde. Plano de saúde. Por exemplo. Tá? Então isso é bem viável, isso é bem possível, tá? Observação, achei muito interessante a proposta do tema livre. Permite atingir o público maior de audiência e traz outra dinâmica para o podcast. Olha, legal, outro que elogiou o tema livre. É, não, o pessoal gostou, vamos repetir. Vamos sim. Vamos repetir. Então assim, Matheus, a questão é, teus dados já estão sendo coletados, já estão sendo enviados para algum lugar e tu não sabe nem para que isso está sendo utilizado. Então desliga esse negócio, cara. Ou para de usar. Eu comprei um relógio normal, né? Comum, um relógio, né? Sim. E pra ver as horas, cara, acabou. Deu. É só o que eu quero. Aí eu, pelo menos, eu posso. Não preciso mais olhar pro celular pra ver a hora e acabo vendo mensagens nele. Então, assim, o celular tá mais parado do que tava normalmente. Eu quero olhar a hora, o relógio e acabou. E realmente, Guilherme, com relação a esses dados, tem mais alguma coisa nesse sentido? Sim, o problema é a Xiaomi. Eu nunca sei Xiaomi, eu não sei como é que se pronuncia. Tá, mas eu vou catar enquanto tu vê aí, peraí. Ela é uma empresa chinesa, até onde eu sei, né? E aí, você tem toda a questão de fornecer seus dados num ecossistema de proteção de dados chinês, que a gente sabe se lá como isso é regulado ao certo, né? Claro, se eles estiverem tratando dados de europeus, por exemplo, eles vão ter que se preocupar com GDPR e tal, mas não sei até que ponto isso ocorre lá, né? Eu lembro também quando eu tinha, meu reloginho era da Xiaomi, e ele tinha um aplicativo bem estranho, assim, um negócio bem meio amador, sabe? Justamente é essa preocupação, né? Para qual ecossistema tu estás mandando isso, né? Ah, mas a Apple também não poderia fazer a mesma coisa? Poderia. O Facebook, basta ver o caso Cambridge Analytica, o que o Facebook fez com os dados dos usuários, né? Mas há uma tendência um pouco maior desses cuidados se especializarem. A questão é a gente utilizar esses dispositivos de computação vestível, digamos assim, porque independentemente de qual for a empresa, a gente está entrando num ecossistema ali novamente que envolve dados sensíveis de biometria que podem indicar doenças, que podem indicar desvios, né, da saúde da pessoa. Então o risco do tratamento desses dados ele é sempre ampliado, né? Desde problemas como o que isso pode ser feito, o que se pode fazer com esses dados, até eventuais problemas relacionados ao vazamento dessas informações, né? A gente acaba por confiar demais nos sistemas, é que nem o WhatsApp, eu comentava ontem, né? Vocês já pensaram o que aconteceria se, por uma falha qualquer, todas as mensagens do WhatsApp trocadas em grupos ficassem disponíveis na internet e isso fosse, né, feito download disso e publicado em sites públicos, né? A confiança que as pessoas têm na segurança do WhatsApp, por exemplo, é um negócio completamente real, né? Causaria um reboot na civilização se isso acontecesse, né? Todo mundo ia ter, ou muitas pessoas teriam que se explicar diante de diversas situações, desde brincadeiras até, enfim, tudo que elas achavam... Crimes que apareceriam. Então, eu acho que a questão é essa. A gente confia demais em sistemas que a gente não faz a mínima ideia de como é protegido, do que é feito com os dados e tal. E por se tratar de uma empresa chinesa, acho que a preocupação teria que ser um pouco maior, né? Bom, estão prontos para a pronúncia? Vai lá, como é que é? Vamos lá. Xiaomi, MI. Hã? Toca de novo. Eu botei o Xiaomi MI no final, né? MI. E tá aqui, vamos de novo. Xiaomi MI. MI. Tira um MI. Tirar um MI? Aham. Xiaomi. Xiaomi. Tá bom. tá aí a pronúncia. Do translator, né? Do tradutor do Google. Tá bom. Se nós tivermos algum ouvinte... Que fale chinês. Que fale mandarim, né? Ele pode nos Mas nos mandarim é a língua ou mandarim é escrita? Eu não sei bem como é o esquema aí, mas... Mandarim é o nome dado a uma das variações da língua chinesa falada na maior parte do norte e do sudoeste da China. Língua falada. Quando é considerado um idioma separado, como frequentemente é feito pela literatura, o mandarim possui mais falantes do que qualquer outra língua. Tá bom. Essa informação é completamente aleatória. Não, mas você sabe agora que mandarim é uma língua falada. Ela não aponta apenas por uma forma de escrita. Tá bom. Perfeito. Com essa informação completamente aleatória, a gente encerra a mensagem dos ouvintes. Agradece ao Matheus Conrad. Agradece ao Matheus. E já vamos agora para a entrevista que nós fizemos aí com o nosso amigo, o perito criminal, Eduardo Kremer, que falou conosco aí sobre questões relacionadas à perícia e um pouco também sobre a sua atuação em questões relacionadas ao terrorismo. Vamos ouvi-lo. Bem, então já estamos de volta aqui com o nosso convidado de hoje, o perito Eduardo Góes. O Eduardo é bacharel e mestre em ciência da computação pela UFMG e também doutorando em relações internacionais pela PUC, de Minas também, além de ser perito criminal federal. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Segurança Legal, tudo bem? Tudo jóia. Tranquilo, como vocês estão? Estamos bem, e acrescentando, já dando as boas-vindas ao Eduardo, além de tudo isso, ele também tem no currículo dele como ganhador da caneca do Segurança Legal, lá nos primórdios dos nossos sorteios. E apoiador, sim, né? Nossos apoiadores do projeto. Que lá no grupo, então, publicou, falou, né, a respeito do assunto que a gente vai tratar hoje. Nos chamou a atenção e a gente, vamos gravar. Vamos convidar ele para fazer um episódio com o pessoal. O Eduardo foi autor de um capítulo de livro aqui sobre esse tema, sobre a questão de terrorismo e ciências forenses, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre, além da experiência dele, né, dentro da Polícia Federal, como está hoje essa questão aí de investigação criminal dentro do terrorismo. O Brasil tem uma lei relativamente recente, aí de 2016, né, Eduardo? A lei 13.260, e a Polícia Federal já é conhecida, apesar da questão de recursos, que sempre se comenta, né, Eduardo, que a gente precisaria de mais recursos e tal, mas é possível dizer que a Polícia Federal faz um bom trabalho, assim, sobretudo quando a gente fala em investigação de pornografia infantil e coisas do gênero, assim, a Polícia Federal tem se dedicado muito a esses temas, né? Pois é, a Polícia Federal, ela, principalmente nas últimas duas décadas, assim, aumentou bastante, né, a quantidade de servidores, né, o seu tamanho e o acesso a tecnologias, né, também. E possibilitou um bom trabalho aí, né? Não preciso dizer, porque está todo dia aí na mídia, né, falando das nossas operações, né? Mas isso é investimento de longo prazo, né? Isso não acontece em um governo e outro, né? É uma sequência que vai acontecendo de investimentos e entrada de pessoal bem capacitado, né? Então, assim, na questão de terrorismo, antes a gente tinha se não me engano, era um setor ou serviço antiterrorismo, né? E que hoje virou a DAT, né, uma divisão, né, ou seja, está numa hierarquia superior ainda, e tem muita gente muito competente lá tratando, né, sobre o assunto. E com relação à investigação de pedofilia, também tem muita gente bem competente, né, e infelizmente envolve muito essa área nossa, né, de informática. Né, então tem um pessoal, tem peritos nossos da informática trabalhando com isso aí junto à investigação, e também acaba aparecendo as demandas lá para os nossos setores, né? Sabe que uma dúvida que muitos dos nossos ouvintes têm é como é que funciona, assim, a entrada na carreira de perito, né? Porque você é perito da Polícia Federal, a gente sabe também que há peritos oficiais dentro das polícias judiciárias, nas polícias civis, mas como é que foi a tua experiência em entrar na Polícia Federal, e mais ou menos como é que é o teu dia a dia de trabalho, assim, quando chega na sede lá do teu trabalho, como é que chega, o que exatamente, como é que funciona o teu dia a dia? Pois é, com relação à entrada, né, nós somos servidores públicos, né, então tem que passar por todo o concurso público, né, com provas específicas, né. No meu caso lá, o cargo é perito criminal federal, mas a gente, na época da prova, acaba sendo separado por área de conhecimento, né? Então, eu fico brincando assim, eu brigo com o pessoal da informática, eu não brigo com biologia, com o pessoal de biologia, com farmacêuticos, químicos, né? Essas são vagas específicas para eles, assim como da informática, a gente da computação científica, né? Que o pessoal chama, né? Historicamente lá dentro da Polícia Federal, né? Então a gente faz a prova específica com e aí você tem que ter conhecimento nessas áreas, formação nessa área, né? É importante o diploma nesse caso, né? E aí você vai fazer essa prova e ser chamado depois para 4 meses, né? Não sei se isso mudou recentemente, mas na minha época eram 4 meses na Academia Nacional de Polícia, na qual você fica lá basicamente imerso com aulas todos os dias. É, interno, né, Eduardo? Tu fica interno lá, tu fica internado. Exatamente, lá dentro do... Só sai final de semana, se não tô enganado. Pois é, isso mudou. Teve época que não podia sair, teve época que não podia sair. Então, assim, a cada academia, às vezes, vem uma surpresinha, uma coisa diferente, assim. Na minha época, você podia até dormir fora, né, durante a semana. Você era obrigado a chegar no horário lá de manhã, né? Mas teve academias depois que não. Aí, sim, todo mundo tinha que dormir só lá dentro. E só o final de semana que era liberado, né? E aí você fica realmente em contato com os professores, com aquele ambiente todo, o que também te incentiva a estudar. E, é claro, tem toda a parte física também, né? Tanto na prova de seleção para entrar na academia, quanto lá dentro você tem a parte de educação física e de luta, né? Defesa pessoal. Então, Olha só. Então a gente já fica lá, digamos assim, trancado, né, focado naquilo ali, né, o que é bastante legal, bastante interessante, assim. Acaba também juntando, se criando um espírito de corpo ali, né, entre as pessoas, né, porque tá todo mundo ali com o mesmo objetivo, e você nunca sabe com quem que você vai trabalhar no futuro, né, seja na mesma cidade, né, seja depois em operações policiais, né. Depois que você termina o curso da Academia de Polícia, aí, de acordo com a sua posição lá dentro, você vai escolher a vaga, né, a sua primeira lotação. No meu caso, foi Foz do Iguaçu. Então, eu fiquei 4 anos lá, morando em Foz. Então, eu saí de Brasília, voltei a Belo Horizonte, empacotei as coisas, né, que eu sou de Belo Horizonte, né, empacotei as coisas e fui para Foz, fiquei lá 4 anos. Depois, voltei para Belo Horizonte. Então, assim, essa é a forma de entrada, né? E depois, para onde que você vai, acaba sendo alguma coisa que só nas últimas semanas que você vai vendo a sua colocação, aí vão disponibilizando as vagas que surgem, né? E as vagas também são por área, então tinha uma vaga de informática para Foz do Iguaçu, eu acabei indo para lá. Pode falar. Não, eu ia te perguntar sobre a questão da prova também, como você comentava antes aqui, da dificuldade da prova e tal, e como a questão do mestrado, né, também te ajudou aí na realização dessa prova. Pois é, porque eu brinco que eu não sei dizer, né, se a prova para a Polícia Federal ela é difícil ou não. É claro que é uma prova difícil, mas eu não sei o quanto tem que estudar para poder passar nela, porque realmente, assim, eu dei... É uma sorte, assim, que quando eu fiz a prova, eu fiz sem estudar, eu fiquei sabendo quase que em cima da hora que tinha tido, que estava tendo a inscrição, né, pro concurso. Eu falei, tá, beleza, vou parar para estudar agora, mas faltava 1 mês para a prova, e você não estuda todos aqueles assuntos em 1 mês. Então eu acabei indo para lá com o conhecimento que eu tiver, né, não tinha como me dedicar a isso, menos ainda com esse tempo, né. Então, assim, a parte física, eu já estava fazendo academia, então eu estava bem. A parte médica, não tem muito o que falar. A parte psicológica, na hora ali que você vai fazer a prova, que vão descobrir, né? Sim. Mas a parte técnica mesmo, de responder, o que eu respondi tudo ali foi toda a minha experiência profissional e acadêmica, né? Então, tinha muitas questões ali que eu já sabia por causa do meu mestrado em ciência da computação, né? E tudo que eu tinha trabalhado com... tanto com sistemas Windows e Linux, Solaris na época, né? Solaris, isso entrega. Isso cara, entrega a idade X, do. Né? SunOS, antes do Solaris, SunOS, né? Então, assim, eu tinha trabalhado muito com isso, então meu conhecimento técnico ele era muito bom, né? Assim, O que eu lembro, né? Eduardo, eu lembro, quando a gente estava comentando antes, né? Eu lembro de ter visto as questões das provas dessa 2004, eu não lembro, mas eu vi que um outro colega de vocês, que foi meu colega na URGS, que é o Rafael Campelo, eu vi a prova, aquela prova eu vi, e eu lembro que tinha coisas assim bem, bem técnicas, assim, dessa área de segurança, e tinha... Uhum. Tinha um exemplo de saída do TCP dump, por exemplo, na uhum. prova. Tinha logs no servidor web, que eu acho que era o IIS, se eu não estou enganado. Exato, era. Então, assim, é uma coisa que realmente... ela é, quem está no dia a dia nisso acaba tendo uma vantagem bastante grande nesse sentido, né? Quando a gente fala dessa área do perito em informática, né? Aham. Uhum. Exato, e assim, né, nessa época teve o log do IIS, na verdade concurso 2001 eu só não fiz porque eu esqueci de pagar o boleto, né? Isso é sério, eu esqueci de pagar o boleto. Fiz inscrição no último dia e falei, daqui a pouquinho eu pago, daqui a pouquinho, 9 horas da noite... Aí foi razão, cara. Eu falei, cara... Tu não tá afim de fazer, cara. Eu ficava muito imerso no meu trabalho. Tu sabe que esse concurso de 2001, esse eu quase fiz. Que esse foi o que na época foi o que o Rafael fez e passou. Uhum. Eu cheguei, eu me inscrevi, ele botou pilha e eu me inscrevi junto. Aí tinha. Eu lembro que a gente se inscreveu pra fazer, tinha até um colega nosso que se inscreveu também pra fazer, mas não disse pra gente que tinha se inscrito. E aí chegou uma hora lá, eu tava com o meu orientador, eu disse, olha, eu me inscrevi, mas eu não vou fazer. E realmente eu não fui fazer a prova. Uhum. Que eu tava recém entrando no doutorado assim, nesse período aí. E aí, disse, não vou fazer e tal, que se eu passar eu vou largar tudo, não vai, não tem como não largar, né? Exato. E aí, daí eu não fiz a prova, o Rafael fez. E esse nosso colega que não tinha feito a prova, que dizia que não ia fazer, nos tirou na frente do nosso orientador, cara, dizendo assim: ah, não, vocês são traíros, vão se largar fora, não sei o quê. No dia do concurso, cara, lá na PUC, a gente encontra o cara lá pra fazer a prova. Caiu a casa do fulano lá. Pois é. Esse 2001 eu realmente não fiz porque eu esqueci de pagar o boleto. Enfim, aí vários amigos meus que fizeram o concurso, passaram, né? Uhum. Podia ter feito no meu lugar, não, cara. Eu paguei e não fui. Eu pago. Pois é. Aí falou, não, o próximo eu pago pra você, não esquecer e tal. E aí acabou que eu falei, não, pode deixar, o próximo eu faço. E acabou que eu fui esquecendo também, quando foi chegando perto, que eu me lembrei, fiz a inscrição. O meu amigo, que é pra quem eu aliás, que me lembrou, né, de fazer a inscrição da prova, eu dei um Blue Label pra ele e falei, ó, quando acabar essa garrafa aqui, me pede outra que eu te dou. Tem refil. Foi graças a você que eu tenho. Tem refil. Sabe que essas coincidências, assim, essas coisas, como a vida vai nos jogando, né? Eu lembro que quando eu fiz o meu doutorado, quando eu entrei pro doutorado, né? Eu tava naquela época ali esperando participar de um evento. Não vou falar o nome do evento, mas eu mandei uma proposta lá de comunicação e eu não fui aprovado. E eu tava crente que eu ia ser aprovado no evento. Uhum. E aí aquilo eu fiquei tão brabo com aquilo, assim, eu fiquei tão chateado com aquilo que eu pensei assim, não, eu vou fazer a prova do doutorado. Me pilhei na hora, assim, fiz e passei também. E, claro, estudei, né, estudei até um pouco, assim, mas como às vezes, sei lá, de repente você esqueceu e fez uma outra vez, se tivesse feito naquela vez, de repente eu não teria passado e talvez até não teria se motivado pra fazer de novo, né. Uhum. Então, as coisas parece que meio que são providenciais, né. E fala um pouco pra nós, Eduardo, do teu dia a dia, assim, tu chega no teu local de trabalho, como é que é, assim, tu recebe o delegado lá, faz isso agora, ou tu já tem coisas que está trabalhando, tu escolhe o que tu vai fazer, como é que é? Não, pois é, e só complementando essa questão da prova aí, que uhum. você falou também, é importante você estar preparado psicologicamente, porque eu sei de gente que estava preparada tecnicamente, mas psicologicamente fica nervoso na hora, né? Ah, acha sim. que aquilo ali é a solução para a vida, sim. né? Então, para mim isso, eu cheguei lá tranquilo justamente assim, bom, eu não estudei nada, o que se eu passar, que bom, né? Vai ser porque eu tinha conhecimento, né? Então acho que isso, essa parte de fazer tranquilo ou estar bem motivado para aquilo ali é bastante importante, né? É verdade. E com relação ao meu dia a dia, até o próprio Código de Processo Penal, né, ele define lá, né, que os pedidos de perícia são encaminhados sempre para o setor, né? Então a gente tem, no caso aqui de Belo Horizonte, né, o setor técnico científico, e aí o perito criminal tá lotado ali, né, recebendo as solicitações, mas na verdade chega via chefia que despacha, né, para um grupo de perícia, aqui pela quantidade de pessoas a gente consegue especializar todos aqui, né? Então os contadores têm o grupo de contábil, o pessoal de laboratório tem o grupo de laboratório, e a parte informática também tem os peritos de informática aqui, salvo engano, são no grupo hoje são 8 peritos só em Belo Horizonte, o que é bastante. Assim, porque a gente ainda tem gente em Juiz de Fora e Uberlândia, né, dentro do estado. Mas o pedido ele é encaminhado para o setor lá, as mídias, né, e aí vem todo tipo de mídia, né, CD, DVD, eu acho que atualmente disquete não tem mais vindo, mas tinha disquete pra caramba, né, então você tinha que agilizar a leitura de disquete, vocês imaginam como que é isso, né. Sim. Muito tempo. Mas aí vem os computadores, vem desde HD até aqueles all-in-one, né, que aparece pra gente, aí tem que aprender como que desmonta aquilo ali para poder retirar o HD, e aí o HD vem com vários conectores, né, tal, aí você faz. Para questão de preservação da prova, né, os nossos procedimentos internos lá, a gente tem que espelhar a mídia, né, se ela for uma mídia que pode ser gravada, né, e aí a gente tem os equipamentos todos para proteger contra a gravação. E aí você vai fazer o trabalho em cima desse espelho, né? Então você vai recuperar dados, você vai botar um HD que vai girar muito, porque você vai ter que acessar todos os bits dele, né? Então vai ter que girar por muito tempo, né? Você vai fazer no seu e não na mídia que foi mandada, justamente para você não danificar a prova, né? Que você tem que preservar. Então aí a partir disso daí você vai, dependendo da demanda que surgir, você vai ter que usar um software para poder recuperar imagens, você vai ter que fazer algum software que vai correlacionar logs, né, históricos, vai verificar log e ver uma timeline, por exemplo, de compartilhamento de arquivos, né, no caso específico do crime de pedofilia, né, porque o compartilhamento é crime, né, então você tem que provar, mostrar, né, se houve compartilhamento ou não, né. Que às vezes você tem lá, não, essa pessoa compartilhou? Não compartilhou, então é inocente desse crime, né? Pode ser culpado, claro, de outros, né? De outro, é. Então a nossa preocupação é justamente essa, não é virar e falar assim, ah, como que eu vou botar a culpa nessa pessoa? É, justamente, não. Ela tem culpa, aí você olha e fala assim, não, realmente, ó, foi comprovado que teve compartilhamento desses arquivos por tanto tempo para tais endereços IPs ou tais usuários, né? E aí, às vezes, essa informação aí não vai ser útil para a definição da pena da pessoa, né? Mas para a investigação é extremamente importante, né? Quem mais está envolvido nessa rede, né? E vocês respondem sempre a quesitos, né? Exato. Então você vai receber a fez tal coisa, né? Vocês não inovam muito assim, até se os quesitos não forem bem feitos, a prova também, vocês não vão inovar, né? Vocês não vão responder coisas que não foram perguntadas, mesmo que eventualmente vocês verifiquem, né? A solicitação de perícia, né, ela vem com os quesitos, né, do que está sendo investigado e do que tem que ser procurado, né, na mídia, mas vem também, às vezes, com aquele quesito outros dados julgados úteis, que é aquilo ali, se tiver algo de interesse, que possa ser de interesse na investigação ou para definição de pena, né, do usuário, coloque-se nesse quesito, né. Mas é interessante ver, porque muitas vezes, né, e até os nossos delegados já tem uma experiência grande, né, e tudo, mas tem às vezes aparece algum quesito que o juiz encaminha de defensor, né, de algum advogado. Sim. E você vê que o conhecimento da pessoa no, da parte técnica não é tão grande assim, sabe? Então, às vezes eu até brinco que na minha formação, uma das coisas que me faltou foi o conhecimento do direito, né, do que eu posso fazer, de questões éticas, às vezes até. Claro. E outra que falta é do outro lado, né, do curso de Direito, de saber assim, bom, você conhece a lei de meio ambiente, mas você sabe fazer um quesito para uma perícia de meio ambiente? Você conhece a lei de crimes digitais, você sabe fazer um quesito, você sabe o que você vai procurar, né? Então, medicina legal é ensinada, mas a criminalística, no geral, ela não, nem sempre é ensinada. Mas sabe que isso também mudou muito. Os cursos de direito hoje, a gente até tem um... Tá vivendo um momento bem complicado na parte de educação, assim, porque a questão dos cursos de direito tem sido muito flexibilizado, assim, tem dado muita autonomia para as instituições, né? O que facilita lá o dia a dia da instituição de ensino, mas ao mesmo tempo o básico, assim, tem sido cada vez mais retirado. Por exemplo, atualmente a disciplina de direito do consumidor, que é importantíssima, ela está sendo retirada do currículo, assim, da parte obrigatória. Então seria eletiva, que é um absurdo, assim, todo advogado tem que saber direito consumidor. Sim, né? Sim. Quando eu fiz a faculdade, lá no final da década de 90, início da década de 2000, a gente ainda estudava medicina legal ainda. Tinha duas disciplinas de medicina legal. Hoje a medicina legal também não é mais estudada nos cursos. Muito raramente tem um curso, é. E essa parte da questão de perícia e tal, de requisitos, e ainda mais no âmbito digital, isso definitivamente não é estudado, eu acho que em quase nenhuma instituição, né? Então, essa é uma coisa que a gente acaba aprendendo na experiência. A gente até já apoiou, eu pessoalmente já apoiei escritórios, assim, no sentido, me ajuda aqui a elaborar quesitos, porque os caras de fato não sabem o que perguntar em situações mais específicas, né? E quando elaboram esses quesitos, passam essas perguntas, muitas vezes a gente fica olhando, aí eu falando da parte da TI, né? A gente olha e fica tentando entender o que o cara quer que a gente faça. E assim, tá, será que ele quis dizer tal coisa? E aí, meu Deus, assim, quanto erro de interpretação eu já cometi nesse sentido, né? De ter que conversar achando que eu tava... Que a pessoa queria uma coisa e, na verdade, já queria outra completamente diferente, só que tava... colocado de uma forma que não tinha como compreender aquele objetivo inicial que ela tinha, né? Isso às vezes acontece também. E fala assim, olha, tem como saber isso aqui? Aí você vai conversar com o delegado, né? E fala assim, olha, tem, mas vai demorar muito. Assim, você quer ter uma resposta rápida, assim, a sua investigação ela tá indo realmente para esse caminho? Isso é importante? É importante, ok. Uhum. Então a gente vai fazer e... Enquanto isso, né, enquanto, por exemplo, está lá uma duplicação de disco ou algum software está lá processando HD, a gente está fazendo outras coisas, né? Uma linha de produção, né? Muitas vezes, né? Então, mas tem vezes que assim, olha, não, isso aqui botei achando que ia ser simples, não precisa responder, aí ele retifica, né, o memorando, né, o ofício, né, com a solicitação, né? Então, assim, essa conversa também, ela é importante, né, em vários aspectos, né, entre o operador de direito e a gente, né, que está na parte técnica ali, que sabe o que, que vai ser feito, né, então isso é essencial também, né. E você comentou aqui antes, né, nas nossas notas aqui, que já ocorreu também de você atuar em outras frentes, né? Sei lá, ver chassi de carro e coisas assim, né? Porque como eu disse, né, em Belo Horizonte a gente tem, a gente consegue ter uma quantidade boa de peritos e especializar, né? Então cada um realmente atua mais na sua área de conhecimento, né? Mas Foz do Iguaçu, eu cheguei lá, quando eu cheguei, eu e mais um, né, da minha academia, viramos quatro peritos no núcleo. Então, você imagina, você tem um biólogo? Tem um biólogo. Ah, você tem uma pessoa do laboratório? Tem. Um engenheiro civil e um cara de informática. Mas quem que vai ver um incêndio florestal que não tem área específica? Quem que vai ver chassi adulterado de veículo? Quem que vai ver fazer um exame merceológico, né, de valoração de material, assim? Claro que eu não fiz nenhuma perícia contábil, né, porque isso realmente precisava de conhecimento específico. Mas as outras que a gente tem contato dentro da academia de polícia, né, esses eu fiz bastante, né. Então, eu gosto de variar muito, né, as minhas atividades, né. Então, a cada 2 anos, ou eu estava mudando de emprego ou de área, só que lá eu mudava cada dia, né. Então, um dia eu estava deitado no chão, lá vendo chassi adulterado de algum veículo, depois eu estava vendo assinatura falsa. No outro eu tava mexendo no HD de alguma operação lá da região, e no outro eu tava lá no meio do mato coletando coordenada e analisando traço de queima, né, pra ver a origem de incêndio e se foi criminal ou não, criminoso ou não. Eduardo, né, e quando foi que as coisas começaram a explodir daí? Pois é, quando eu voltei de Foz do Iguaçu, né, para Belo Horizonte, em 2009, aí teve uma revolução na minha vida, né, de muita coisa, e aí acabou que em 2010 surgiu uma oportunidade de fazer o curso de explosivista pela Polícia Federal, que era uma área também que a gente tem contato na Academia de Polícia, mas que você tem que fazer um curso específico para isso, porque é algo realmente delicado, né? A gente brinca que com bomba só se erra uma vez, né? Então, não dá para ficar, vou treinar um pouco e vai, explode, não, deixa, amanhã eu vou fazer melhor. Não, você vai ter que fazer bem desde a primeira vez, né? Então, em 2010 eu fiz esse curso, né, de explosivista, e na época não tinha um grupo bem especializado nisso em Belo Horizonte, né? E aí foi criado assim que eu voltei, né? Com mais outros colegas que foram fazendo o curso e adquirindo os conhecimentos, né? E aí virei o gerente do grupo Antibombas aqui da Polícia Federal em Belo Horizonte, e aí fazer perícia pós-explosão para mim até hoje é uma diversão, né? Eu não gosto que isso aconteça, mas a gente tem que fazer, vamos lá, vamos fazer com gosto, né? E aí fui tendo algumas outras especializações nessa área, né, no caminho aí, já dei instruções e aulas aí para outras polícias sobre isso, que é bastante gratificante para mim, né, ter esse reconhecimento, né. E como é que funciona, assim, essa atividade? Você tem lá, por exemplo, se encontra uma bomba na cidade, você vai ter lá o grupo e o destacamento policial que vai atuar naquele local. Você, nesse momento, não está envolvido, né? Você vai estar envolvido pós a ocorrência, é isso, né? Na verdade, a gente tem... a primeira separação é tipo, quem vai atuar, né? Então, se for um órgão, se for um dignitário, alguém de responsabilidade da Polícia Federal, nós que atuaríamos, né? Se não, aí tem no caso, tem o Esquadrão de Bombas do BOP aqui em Belo Horizonte, que vai atuar, né? Nos casos gerais, né? Mas a gente também parte, tanto da ação preventiva, a gente também faz, né, no nosso grupo, a ação preventiva, a reativa, né? Quando tem realmente a bomba para você desmantelá-la ou removê-la do local, né? E depois a parte pericial. Então, na verdade, o nosso grupo ele é misto, ele abrange não só a parte de perícia pós-explosão, mas a parte pré também, sabe? Mas aí, quando é, por exemplo, em explosões da Caixa Econômica Federal, aí a competência é nossa, a gente faz a perícia, né? E para os outros casos, a perícia pós-explosão ela é feita pelo órgão estadual, né? Sim. Sei lá, uma explosão numa faculdade federal lá, aí vocês atuam também, né? Exato. Aeroporto é responsabilidade da Polícia Federal, então cai pra gente. Brasília, que aí tem um tanto de prédios federais, lá o pessoal trabalha bastante. Aqui, por exemplo, Banco Central, né? Justiça Federal, esses outros locais também são de responsabilidade nossa. Então, tem um caso assim que poderia comentar com a gente como é que funcionou assim mais ou menos do início até a tua atuação? Para falar da parte informática, né, teve a Operação Camelo lá em Foz do Iguaçu. Isso faz um bom tempo já, tentamos lembrar aqui o ano, mas deve ter sido 2006, 2007, que digamos assim, o criminoso lá, foram apreendidos os computadores dele numa loja, numa certa loja que ele tinha em Foz do Iguaçu, uma agência de turismo, e aí eu fui periciar os computadores, né? Tinha computador que realmente não tinha muita coisa, mas tinha outros lá que, com base nos dados de investigação, eu consegui recuperar, assim, não foi assim... muito uso de técnicas, de tipo assim, eu usei esse hardware que era especial, não. Era recuperação de fragmentos de arquivos, e no caso, inclusive foram fragmentos de páginas HTML que eram referentes a compras de passagens, né, de passagens aéreas, reservas de hotéis, que aí vinha as coincidências, né, a data de reserva das passagens, era de... e o nome estava envolvido com uma mula, que é o termo que a gente usa de pessoa que vai carregando a droga até o outro país, né, até outro local. Então essa mula foi pega no aeroporto de Foz do Iguaçu, e aí eu conseguia, pelo menos espero, né, não li a sentença depois, mas acredito que sim, né? Conseguir mostrar que, uhum, olha, essa reserva foi feita a partir desse computador. Então, uhum, assim, tem vestígios disso, tem vestígios da reserva de hotel de outra mula, é, uhum, por exemplo, Barcelona, né? Em uma cidade que era destino para mandar essas drogas. É, e aí foram várias informações, assim, vários dados, né, dispersos, uhum, assim, no disco rígido, que aí foi recuperado, e eu falei, olha, tem todos esses vestígios aqui, essas mulas aqui têm reservas, tem fragmentos de páginas de reserva disso aqui, eventualmente você dava, uhum, sorte e aparecia um e-mail inteiro falando sobre a reserva, uhum, com o nome da pessoa e e-mail de destino para onde estava levando, né? Então, assim, uhum, mas teve, esse daí foi mais aquele, tipo, não era escovar bit, mas era escovar byte ali, né? Tipo, um pouquinho no alto nível de você tentar recuperar um dado de alguma coisa e montar, né, baseado no conhecimento que a gente teve da investigação, que também, sim, foi muito importante. Sim, montar, né, um contexto, né? Exato. Eduardo, aproveitando que tá falando de disco e olhar, né, conteúdo em disco, como é que tem afetado vocês esses processos de criptografia de disco, cada vez assim, mais comuns nos sistemas operacionais por default para o usuário? Uhum. Vocês estão sentindo já o impacto disso? Como é que tem funcionado isso? É, na verdade, até na semana passada que a gente teve o Interforensics, né, o encontro de várias áreas, envolvendo várias áreas de perícia, e aí você via, né, com pessoal de outros países, né, teve um encontro Interpol lá, e o próprio pessoal falava, a criptografia, ela é um problema atual para todos, não é só para a gente, né? Então, uhum, eventualmente você pega alguma coisa criptografada que você vai falar, olha, isso aqui vai demorar e isso vai custar tempo computacional, né, de processamento, e o processo legal não tem um prazo para ser cumprido, o rito todo, né, para ser cumprido, e tem coisa que, tipo assim, a criptografia dessa daqui você pode demorar milhares de anos, centenas de anos, né, até muito, uhum, mais do que isso. Então são casos que realmente ainda nos desafiam, né? Uhum. Não vou dizer sorte, né? Mas, sei lá, talvez seja sorte, né? Mas tem muita gente que ainda não usa isso, né? Então, isso já é uma... é um, sim, problema, ou seja, a criptografia, ela é um problema, mas ainda bem que não está, uhum, em todos os computadores, assim. Nem todos os usuários estão utilizando, né? É, não, tem por vezes que um ponto usa criptografia, que se preocupa no armazenamento, mas a comunicação com a outra ponta não usa criptografia, né? Então, uhum, uhum, você consegue interceptar, né? Aí já não é tão perícia, é a parte mais investigativa, né? Mas, sim, você consegue pegar essa informação no meio do caminho ou na outra ponta que acabou recebendo, né, esse dado. Uhum. É interessante que isso é um grande dilema, né, até para o próprio direito, né, porque se por um lado a atividade legítima policial de investigação de crimes, ela deve ser realizada, né, por outro lado também a gente tem a criptografia sendo usada como um meio de proteção também legítimo para pessoas que querem se proteger, como nós mesmos, né, sei lá, perde um computador e tal, e aí há toda uma discussão até de direitos fundamentais, até que ponto os estados poderiam interferir ou não, né, e alguns órgãos policiais dizendo, ah, mas se a gente tiver criptografia, a gente não vai conseguir mais investigar nada, mas ao mesmo tempo, como tu mesmo diz, né, você também tem outras técnicas, outras modalidades, metadados, né. Você falou da interceptação, vocês não atuam na interceptação em si, né? Mas uma vez que vocês conseguem pegar mídias, discos, uhum, e tal, vocês conseguem também correlacionar outros, né? Ou até pro metadado, você sabe que fulano conversou com cicrano. Uhum. Ora, isso para investigação pode abrir novas possibilidades, né? Sei lá, até uma interceptação telefônica ou coisas do gênero, né? Os caminhos, eles vão se abrindo muitas vezes, né? Sim, essa questão de metadados, ela é muito importante, né? Tanto que muitas investigações, Estados Unidos principalmente, foram feitas com base nisso, né? Às vezes o importante não é a mensagem, é tipo com quem você está falando, né? Então, isso, aí, se você está falando com tal pessoa e com alguma frequência, e aí isso aconteceu muito em casos de terrorismo lá, né? Você passa a ser um suspeito e aí vai se buscar juridicamente alguma forma de quebrar o seu sigilo, e aí vem sigilo bancário, sigilo telemático e tudo mais com base nisso aí. Então, no fundo, a sua comunicação com outra pessoa, né, é um metadado e é uma informação que, claro, pode ser relevante para a investigação, para aprofundar, né, o que que se vai obter, né, ali de você, é, digamos assim. O próprio caso, esse caso rumoroso da Marielle, né, conseguiram a perícia, a polícia conseguiu pegar as torres nas quais aquele telefone passou, ou seja, você não sabe se ele, com quem que ele falou ou o que ele falou, mas você sabe que aquele telefone fez determinado trajeto e isso foi definitivo lá depois para pegar as câmeras e aí saber que aquele carro passou por tal lugar ou não, né? Então isso, né, abre novas frentes, né? É. E aí você tem, por exemplo, algumas investigações que pode ser interessante você saber, assim, qual celular que nunca esteve aqui e que esteve nesse dia. Uhum. Né? Ah, sim, sim. Então, tipo assim, a ausência, né? Ou às vezes até o contrário, né? Não, eu vou desligar meu celular para cometer um crime e aí depois eu vou ligar. Então, peraí, nesse dia esse celular não esteve aqui nessa app, mas esteve em outra? Não, estava desligado. Por que que esteve desligado? E aí, assim, aí vem a parte humana, né? Que a gente tem que... começa a fazer raciocínios para tentar durante a investigação, né? Só que aí... Claro. Adoraria ajudar mais nisso daí, mas aí é a polícia, né? Investigação, né? Mas aí é mais trabalho deles, né? Do pessoal lá. Mas eventualmente a gente dá algumas dicas, assim, a pessoa tá lá, pô, dá uma luz aqui, né, e tal, e vai trocando ideias, assim, com relação a isso, né? Às vezes a gente tem uma grande ideia, aí eu, como bacharel em ciência da computação, né, eu falo, nossa, mas isso aqui... Aí vai falar com o bacharel em direito e fala assim, cara, mas isso aqui é ilegal, por causa disso, isso. Ah, então tá, então não pode fazer. É, não pode. Ah, então tá, então ele não faz, né? Bom, ok, vamos de outro jeito. E a parte, assim, puxando um pouco mais pra tua tese, né? A gente comentou antes aqui que tu trabalha hoje no doutorado com relações internacionais. Qual a relação que tu consegues fazer com a ideia de terrorismo hoje e quais são as aproximações, assim, e as dificuldades até mesmo, que vocês encontram para lidar com esse tipo de crime no Brasil, que não é tão comum assim, né? A gente acredito que o teu dia a dia esteja mais envolvido com crimes, digamos, normais, no sentido de não serem crimes de terrorismo, né? Sim, ou sim. Não? Não, realmente eu tô mais ligado hoje nos crimes tradicionais, digamos assim. Mas eu tenho, até por ser da parte do antibomba, né? A gente tem conhecimento, treinamento, integração com o pessoal da inteligência, né? Porque a nossa inteligência é a DAT, né? Especificamente em Brasília, né? Que faz essa parte de investigação e tudo mais. Então, a gente troca as informações, né? E nós temos até um explosivista hoje lá dentro, pessoa com bastante conhecimento nisso, né? Então, atentados, possíveis atentados que possam utilizar essa tática, né? Ele já consegue ajudar bastante nisso daí, né? Mas em Belo Horizonte, por exemplo, como eu tenho contato com a Polícia Militar, como eu tenho contato com a Polícia Civil, na hora que precisam de algo, eles podem recorrer a mim, né? E aí vem, definir terrorismo, os problemas, né? O definir terrorismo já é um grande problema, né? Tem muita gente aí que vai falar, não, é fácil, é só isso e aquilo. Aí você começa a dar contra-exemplos, a pessoa começa a ficar na dúvida, né? Se realmente sabe definir mesmo, né? Então, assim, é bastante complexo, é um assunto bastante complexo, né, de se lidar, de se falar sobre ele também, né, porque aí começa a despertar, às vezes, algumas paixões religiosas, algumas paixões ideológicas, né, e a gente tem que ter uma, tem que se definir de uma forma mais isento possível, né, e objetivo, né. Mas é algo complexo, né, você vê desde há vários anos que isso tem se tentado, né, a gente teve no início do século XX, né, salvo engano, foram dois assassinatos de presidentes dos Estados Unidos e a palavra terror, se não me engano, foi usada uma vez só num jornal. Então, você vê assim, hoje se isso acontecesse com qualquer presidente, já vai se falar em terrorismo. Então, até o recorte temporal, ele é muito, muito importante para isso daí. E aí a minha pesquisa começou com interesse em terrorismo cibernético, hoje já... Já é difícil definir terrorismo. Terrorismo cibernético tem mais um outro tanto de discussões aqui. O que vai ser definido? Exatamente. Hoje o que tu tens... Nos dê alguns exemplos do que é considerado, assim, pacífica, seja ponto pacífico, que a gente pode chamar de terrorismo cibernético. Se acontecesse aqui no Brasil, assim, olha, isso aqui é terrorismo cibernético. Ah, pois é. Isso daí é bastante complicado, porque, por exemplo, se você tem um ataque a uma... Uma das coisas que envolve terrorismo, por exemplo, é o uso de atores não estatais, Então, por isso que a gente fala sobre os grupos terroristas, né? A gente, tem gente que não gosta do termo terrorismo de Estado, tem gente que gosta, né? Ou seja, o Estado executando atos terroristas. E no fundo, normalmente isso vai ser um ato de guerra. São outras leis e já são mais definidas. Então, você tem um ator não estatal envolvido aí nesse caso, executando o ataque. Então, você teve, por exemplo, um ataque a uma usina de geração de energia ou de distribuição de energia, né? Uma distribuidora, e aí você derruba a energia de uma certa região, às vezes de uma cidade, às vezes de um país, né? Ou você sabotar um gasoduto que vai alimentar usinas termoelétricas, e aí você vai parar de gerar energia. Quem vai ser atingido, maior parte são civis, não são militares, né? E aí quem que vai executar esse tipo de ataque? Tem grupos que são capazes, tem outros que não, tem países, muitos países, talvez a maioria, né, é capaz de executar um tipo de ataque desse. Aí você começa a ter assim, bom, esse ataque veio pela internet, porque foi derrubado o sistema, né, de distribuição de energia. Aí, beleza, então isso aí é um ataque cibernético, beleza, ok, isso a gente pode falar, mas terrorismo, quem que está envolvido? Foi um outro Estado? A empresa, ela é estatal ou não? Isso aí, às vezes, também tem gente que questiona isso. E qual que era a motivação dela, né? Mandar uma mensagem ou é simplesmente um ataque que se está desestabilizando aquele governo porque você está querendo colocar um governo a favor do seu, né? Então, a gente tem os exemplos aí mais comuns, né? A gente tem os ataques cibernéticos da Estônia, você tem a derrubada da usina da distribuição de energia lá da Ucrânia, todos esses há vários anos, né? Da Estônia fazem 10, 11 anos. Mas aí já começa a envolver assim, quem que fez, quem que executou, foi um país? Eu não estou dizendo que foi a Rússia, mas tem muita gente que aponta que foi a Rússia que executou isso. A Rússia vira e fala, não fui eu. Tá, ok. E aí, quem vai definir isso? Quem vai mediar esse conflito aí, né? Então, sim, se é de um país, é um ataque, né? É guerra, declaração de guerra, né? Se tu faz uma... Exatamente, né? E aí você vê, assassinaram um ex-espião russo na Inglaterra. E aí? Foi a Rússia? A Rússia falou, não, deixa eu ajudar na investigação. E aí, foram eles? Stuxnet, no Irã. Estados Unidos e Israel. São países, mas ninguém fala que foram eles. E aí, é terrorismo ou não? Não são agentes estatais. Então é um ato de guerra? Mas peraí, alguém declarou guerra? Ou tá todo mundo na moita, né? Tá todo mundo quieto. Né? Aproveitando, Eduardo, assim, complicado. Queria saber a tua opinião. Tu acompanha o podcast também, tu já deve ter ouvido a gente falar sobre isso. Aquela questão dos hackers que foram bombardeados, né, lá no conflito entre Israel e assim, os palestinos. A Palestina. A Palestina. O que tu pensa daquela resposta? Tu acha que ali seria um ato de guerra? Então, bom, sendo guerra, até a gente comentou sobre isso, né? Num episódio passado, como é que tu vê isso? Qual é o teu ponto de vista com relação a essa situação? Pois é, realmente foi uma resposta cinética a uma suposta ameaça cibernética, né? Boa! Gostei, cara! Energia cinética sendo descarregada. Exatamente, os ataques de exército, ataques aéreos, qualquer coisa assim, né? Então, todas respostas cinéticas. Cinética, né? A gente... Pelo pouco que eu li, né, sobre isso aí, realmente foi bem controverso, né, na época, né, tem um professor que virou e falou assim, olha, um professor autor de um livro, né, que eu uso muito de referência, que eu gosto muito dele, ele falou assim, não, isso aí não tem nada a ver, não foi uma resposta só disso. Ele está dentro de um contexto maior de guerra e de investigação, ou seja, na interpretação dele, de um artigo que ele estava indicando, falava assim, ó, ali não tinha só isso, tinha outras coisas também. Então, na verdade, não foi uma resposta só contra os hackers, né? Foi contra os hackers, foi contra quem montava a bomba, foi contra quem estava, enfim, afligindo o terror e de outras formas contra o Estado israelense. Então, assim, aí você começa a falar, ok, então não foi só contra os hackers. Uhum. Aí, a premissa, uhum, ela estava errada, né? Então você tem que, analisando um contexto maior, se estiver certo, né? Porque muitas vezes a verdade vai aparecer depois de alguns anos, né? A real verdade, sim, né? Sim, sim. Então não foi só um ataque contra os hackers. Mas é algo extremamente complicado, né? E sabe, decidir matar pessoas, para mim, é algo, nossa, extremamente delicado, claro, e complexo, né? Você teria outras formas de fazer isso. Se fosse só para isso, né? Você tinha outras formas para que isso não fosse, né, preservar vidas, né? Mas bem como tu fala, não foi só uma resposta a um ataque cibernético. E também a maneira como foi divulgado aqui no Brasil, por alguns veículos aí, e colocava como se, quase como se o cara tivesse descoberto o IP dos atacantes, né? Uhum. E com o IP, o endereço associado àquele IP, eles teriam bombardeado. Depois a gente achou outras notícias, né, na mídia estrangeira, né, uhum, que dava mais detalhes, e obviamente não tinha sido só isso, porque a gente sabe muito bem que endereço, né, pegar um endereço IP e tentar atacar o endereço físico ao qual ele está atribuído, não que ele esteja de fato sendo lá utilizado, uhum, com bombas e coisa assim, é uma coisa meio fora da... Isso daí é um problema tanto para crimes cibernéticos quanto para terroristas também, né? Atribuição, né? Então tem capítulos de livros falando sobre isso, né? Como é que você atribui realmente quem fez o ataque, né? Nesse caso, né? O míssil, ele veio, tem o rastro dele, você tem radares, você tem um tanto de coisa, né? Mas e aí, uma time bomb, né, que foi plantada no seu computador, na, uhum, sua rede, e acabou destruindo. É, tipo, você não tem uma assinatura ali, né? Você tem que usar de outras técnicas, né? E aí vem as ciências forenses para ajudar nisso, né? E a parte de inteligência também, né? O cara que tá... O espião que está infiltrado, é informação que você às vezes consegue de alguma infiltração, por aí vai, né? Então é um conjunto de dados que você vai lá. Só o endereço IP, que nem teve gente que falou, né? Teve mídia que chegou a citar isso aí e fala, não, isso aí... Daí não dá, né? Errado, né? Exatamente isso que você falou. Você comentou sobre ciências forenses, né? Uhum. Porque a gente tem, se tu puder falar um pouquinho sobre até o conceito de ciências forenses, ou o que envolve, e qual é a diferença que, ou se não há diferença, entre a análise de crimes comuns e a análise de crimes de terrorismo, assim, o que muda quando o perito vai ter que atuar num ou no outro? O que, por exemplo, em terrorismo seria diferente, ou outras, sei lá, armas nucleares, áreas biológicas, como é que vocês lidariam com isso? Pois é, a questão de ciências forenses, eu até no capítulo do livro eu fiz meio questão de usar esse termo, né, para não ficar centrado até no meu cargo, né, porque a gente faz perícia, nós somos peritos, mas as ciências forenses, elas são muito mais do que só isso, né, e são utilizadas por diversas pessoas em diversas investigações, né. Então, na verdade, a ciência forense, ela é a aplicação das ciências todas, né, na análise de vestígios, para você responder a algum tipo de questionamento, né. O normal da gente falar aqui são questionamentos judiciais, né. Então, eu vou usar, uhum, da biologia, eu vou usar da física, eu vou usar da eletrônica, de todas essas, né, em conjunto para gerar uma prova, né, seja da inocência ou da culpa, né, de alguma pessoa, né. Então, a ciência forense seria, tipo assim, como se a gente pegasse vários ramos, né, dessas ciências para poder, elas em conjunto, né, a gente provar alguma coisa que seja do interesse judicial. Por exemplo, a gente não tem... a gente vai pesquisar sobre, sei lá, reprodução de fungos. Cara, isso só, uhum, não interessa a justiça, né? Mas se a gente conseguisse falar isso daí... e correlacionar com, por exemplo, há quanto tempo um corpo está morto, né? Uhum. Qual a data que aquela pessoa faleceu, ou as larvas de algum mosquito, né, que estão ali presentes, né, é uma das áreas, né, que existe, né? Então, assim, olha... É entomologia, né? Entomologia forense. Entomologia forense, exatamente. Então, você consegue aplicar uma área da biologia, e é uma área, assim, que envolve... várias sub-áreas deles, né, para falar assim, não, então eu correlaciono isso aqui com aquele outro dado ali de que esse corpo estava escondido ou estava em um local com certa umidade ou com certas características, ou foi enterrado no meio do deserto, enfim. Você começa a correlacionar essas informações e fala assim, não, eu consigo dizer que esse suposto crime aconteceu na data tal. E aí você ajuda a investigação ou pode ajudar a inocentar uma pessoa, né, que, por exemplo, tinha um álibi para aquela data, enfim. Então é a mesma coisa, assim, a informática, né? Eu não estou preocupado com como otimizar um algoritmo de processamento de imagens, mas se eu conseguir fazer com que um algoritmo de inteligência artificial que processe imagens consiga, através disso, consiga determinar a idade de pessoas, né? Feito um amigo meu tem feito esse estudo, né? Uhum. É interessante, né? Então você começa a aplicar alguma ciência dentro dessa área de e aí a gente chama de ciências forenses, né? E aí o perito vai fazer esse cruzamento de informações. Com relação ao terrorismo, uhum, aí a gente tem tanto, por exemplo, o caso que eu uso, né? Eu prefiro, nesse caso, falar sobre exemplos, né? Então a gente tem, uhum, a explosão do avião em cima de Lockerbie, né, do avião da Panam, que certos exames químicos conseguiram mostrar que havia uma bomba dentro, que a bomba que explodiu, né, do avião, uhum, estava dentro do compartimento de carga. Então isso é uma informação, uhum, interessante, né? Aí você usa a química para poder provar que, olha, a bomba veio daqui, a explosão veio daqui, aí você pode usar a física, né? Não, onde foi o epicentro, uhum, da explosão? Onde tem maior dano na estrutura? E aí você fala, ah, não, então o epicentro foi aqui, ok. Você pega vários vestígios e fala assim, olha, há traços químicos de que havia algum explosivo ou que pós-explosão dentro desse equipamento aqui, né? Que foi, no caso, era um gravador de fita, né? E aí, ah, não, então tá, então foi dentro do gravador de fita. Quem colocou um gravador de fita lá dentro? Aí você vai retornando, né, em filmagens ou na mala, né, vai usar o tecido da mala, o tecido de uma camiseta que estava próximo, que também tinha o mesmo vestígio, o mesmo rastro, né. E aí você vai chegando até que o pessoal conseguiu chegar, na época, né, pelos artigos que eu li, até a loja onde foi comprada uma certa camiseta. E que não foi, né, em nenhum dos países envolvidos, foi num terceiro país, num porto. Aí desse porto, de onde vieram os navios, né, e aí você vai usando, aí vem o misto, né, de investigação e espionagem aí também, né? Porque não foram só esses dados que ajudaram, que esclareceram, mas ajudaram a esclarecer aquilo, né? Ah, mas sabe que até não sei se tu tens conhecimento disso, mas e eu até não lembro exatamente o nome, não sei se isso é documentoscopia ou não, que é a análise do discurso, né? Porque a gente sabe que é possível você analisar grafoscopia, né? Uh-huh, você consegue analisar a letra para saber se ela foi feita por tal ou tal pessoa. Mas tem algo diferente, e eu acho, sobretudo sobre a questão de discursos na internet, né? Discursos de apoio ao terrorismo, ou coisas do gênero, em que há técnicas para que você consiga saber se aquele texto foi escrito por determinada pessoa, se você analisar outros textos escritos por ela. Você sabe alguma coisa sobre isso, como funciona, ou se é feito ou não? Pois é, essa infelizmente é uma área que é muito pouco desenvolvida aqui no Brasil, né? Uhum. Ela até tem aquele seriado do Unabomber, né? O Manhunt Unabomber, se não me engano, não. Uhum. Que aí mostra o cara que, tipo assim, meio que criou a área mesmo, né? E um dos questionamentos judiciais é, tipo assim, com base em que você fez isso? Tipo assim, qual a sua base legal? Eu falo, não, eu tô criando uma área. Tipo assim, realmente é algo inovador, né? Então, o que foi criado na época, né? A documentoscopia, ela vai muita análise de documento, né? E aí inclui a grafoscopia também para determinar a escrita. Você tem análise de locutor também, que aí características da voz, ou às vezes até o tipo de palavra, o tipo de a forma como a frase ela vai ser estruturada, às vezes isso aí ajuda o pessoal, né? Mas ainda, eu, no meu ponto de vista, né, pessoal, não é uma área que é muito desenvolvida assim, no Brasil, e que mereceria bastante um carinho maior, sabe? E análise de discurso e tudo, já aí tem várias ciências sociais com muita gente que conhece sobre isso aí, né? E até na parte de informática você consegue, para falar, né, disso, né, na minha área de conhecimento, você pega lá um software que tem alguns comentários, isso eu já li alguns artigos sobre isso, né, e fala assim, não, esses comentários foram escritos por alguém que tem conhecimento de outra língua, ou seja, está um comentário em inglês, mas que a estrutura frasal, ela não remete muito ao nativo do inglês, né? E sim a uma pessoa que tem o inglês como segunda língua. Nós mesmos, né? O brasileiro, ele fala inglês, muitas vezes, pensando em português, vai traduzindo e às vezes a frase não fica tão legal, né? Fica sem sentido, né? Então, e a mesma coisa acontece com o russo falando inglês, com o alemão falando inglês, ou português, né? Enfim, sim. Isso dá muita diferença e é uma área que merece muito... muita pesquisa, assim. Eu tenho um colega até de docência que ele é linguista, né? Então a formação dele na área de literatura, enfim, e de linguística e tal. E aí tem uma série de coisas bem interessantes dentro da linguística. E ele me contou dia desses que um escritório de advocacia o contatou porque eles queriam comprovar um plágio em determinado documento e tal. E aí eles foram bem nessa linha, assim, de análise de estrutura gramatical, inclusive, né, e até a repetição de certos erros gramaticais, né, colocação de vírgulas e tal. E é uma coisa muito interessante, claro, de certa forma até meio controversa, né, um advogado de defesa poderia também, talvez afastar isso, até com uma certa facilidade, assim, né, sobretudo no que diz respeito à autoria de um discurso. Mas é algo muito interessante para saber, para mostrar mais uma vez, já encaminhando para o fim aqui, como a realidade é complexa, a perícia também acaba se socorrendo de diversas outras ciências, né? E até se a gente fosse entrar, mas a própria ideia de inteligência artificial, aí de big data também, eu acredito que nos próximos anos vai começar a ser utilizada também, né? Para oferecer certos insights que a inteligência humana não consegue verificar, ou certos padrões, sobretudo, né, que a inteligência humana não consegue verificar, mas que para uma IA pode ser algo muito simples, né? Sim, e o contrato também, né? Já está registro assim, tá, inteligência artificial compor músicas ou discursos do formato que a outra pessoa compôs, né? Então você consegue chegar à conclusão assim, ah, não, esse discurso saiu da mesma pessoa, né? Teve um estudo recente aí, não sei em qual podcast, né? Porque eu ouvi isso. É muita, né? Porque, coisa. Eu escuto vários, assim, muito bom, né? Ainda bem que a gente tem excelentes podcasts, né? Pra acompanhar. É verdade. E aí falando, ó, tinha gente que tava pesquisando se Shakespeare era uma pessoa só ou mais de uma, né? Então, sim, eu vi isso aí. Eu falei, caraca, tem gente que tá com essa dúvida, eu nunca imaginava, né, que isso fosse ser, né? Mas, tipo, eu achei bastante interessante, realmente, tem razão, assim, até. Muita coisa que isso, vai aparecer. Isso no futuro vai, aí assim como vai ajudar a fazer, por exemplo, a parte que o Guilherme tava falando, né? Nessa questão que tu coloca de começar a compor coisas no ritmo, no estilo de uma pessoa específica, isso vai dificultar, inclusive, a própria perícia em alguns momentos, né? Porque tu pode ter áudio gerado dessa forma, tu pode potencialmente ter vídeos, mas é uma questão de tempo do que se vai acontecer ou não, né? Sim, sim. De botar uma pessoa a falar aquilo que tu quer, aquela brincadeira que a gente fez antes de começar a gravar. Da gente fazer tu falar aquilo que a gente quer que tu fale. Pois é, exatamente, né? E aí a gente tem que correr atrás, né, disso aí. Mas é a mesma coisa, né? Que criptografia, né? A pessoa tá querendo criar algoritmos e formas de melhorar a criptografia e tem gente querendo quebrar. Tem que ter esse cabo de força, né? Sim. Uma hora vai pender para um lado, outra hora vai pender para o outro. Mas é aquilo, se eu não fizer, ou se, por exemplo, por uma legislação virar e falar assim, não, nenhum equipamento com criptografia entra aqui no Brasil. Primeiro que vai ter gente que vai contrabandear esse equipamento, sim, e vai ter, vai ter criptografia, sim, não adianta. E segundo, se eu não fizer, meu inimigo vai estar fazendo. Não interessa. Então, se, sei lá, Estados Unidos virar e falar assim, ah, todo mundo vai entrar aqui sem criptografia, ok. Todas as minhas empresas não podem fazer nada com criptografia. Ok, a empresa de outro país vai fazer e vai se dar bem, porque todo mundo quer, todo mundo tá buscando, né? Exato. Mesma coisa nisso aí, né? Claro, todo mundo tá querendo isso aí, né? A gente tem que correr atrás para conseguir identificar as falhas, né? E tem como, assim, tem coisa no encontro lá que eu não imaginava que o pessoal tava fazendo, assim, a ponto de virar e mostrar como que uma assim, trabalhos futuros, né, ainda não é nada conclusivo, que, como que, essa foto foi produzida em tal lugar, mas tem essa distorção que é típica de tal temperatura e tal local não estava nessa temperatura naquele dia. Uhum. Então, assim, o sensor do CMOS da câmera pode comportar de forma diferente com relação a isso, sabe? Então você fala assim, cara, é muita coisa, eu nunca imaginei em algo assim, sabe? Aí você começa a misturar a física com a química, com a eletrônica, né? Então, vira uma sopinha lá e tem que ter gente com conhecimento nisso daí para poder descobrir essas coisas, né? Ótimo. Eduardo, a gente já estamos aqui com uma hora de conversa. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem aí o que a gente se propôs a fazer. E eu queria deixar aí alguns minutos finais aí para tu dar a tua mensagem final, e eventualmente falar alguma coisa que tu gostaria de ter falado e não foi perguntado, enfim, já para a gente se encaminhar pro encerramento. São duas coisas aqui que eu tô me lembrando agora, né? A primeira que eu achei curioso, né? Vocês me chamaram de Eduardo Góes, né? A maioria das pessoas pode me conhecer como Kremer, né? Que é meu nome do meio, né? sim. Quem não achou esquisito, né? Não, Eduardo Góes, então sou eu mesmo, né? Só que Eduardo Kremer Góes, né? Kremer Góes, tá, perfeito. A gente costuma tratar primeiro e último nome, mas enfim, desde os meus 12 anos que sou chamado de Kremer, é em todo lugar. Eu achei curioso isso aí, mas vocês são os primeiros também que fazem isso. Eu acho sempre engraçado isso, né? Mas, enfim, minha família tem uma história aí de Eduardo Góes, né? É bem curioso. Depois, assim, para quem está querendo prestar o concurso aí, seja de perito, que estiver estudando na área, né? Eu desejo, primeira coisa, sucesso, né? E se dediquem, né? Eu brinco que eu sou um excelente, péssimo exemplo, né, de quem não estudou e conseguiu passar, né? Mas não, tem que estudar, tem que praticar atividade física, sim, né, que não seja para o concurso, mas para a vida, né. E além dessa carreira pública, né, de perito criminal, também tem muita demanda, né, na área civil e até as próprias empresas, claro, né, desse conhecimento, né. Então, estudar isso nunca é conhecimento perdido, né. Então, acho que... Claro. Acho algo extremamente válido, né? Quem tem isso como foco, mas não se perca, né? Porque tem. Não tampa os olhos, não. Eu achei que eu fosse virar diretor de uma grande empresa quando eu entrei na ciência da computação e trabalhar com coisas limpas e, pô, já tive que rastejar muito aí no meio de mato para poder pegar coisa, mexer com cadáver, enfim, coisa completamente diferente do que eu tava imaginando há mais de 20 anos, né? Então, a vida vai dando, assim, essas surpresas, às vezes a gente bota um objetivo, né, acaba atingindo o outro e sendo feliz mesmo assim, né. Ah, que beleza, ótimo. A gente agradece muito, Eduardo, pelo teu tempo, enfim, por compartilhar conosco essa experiência tão rica, assim, e ajudar os nossos ouvintes aí a entender melhor esse universo da perícia, né, da atuação pública do perito, e também esse link aí que tu fizeste muito bem, com a questão do terrorismo. Nós conversamos aqui hoje com o Eduardo Kremer. O Eduardo Kremer, perito federal, bacharel e mestre em ciência da computação pela UFMG, doutorando em relações internacionais pela PUC também de Minas, perito criminal federal, apoiador do segurança legal. Importante isso. Importante, claro. Boas missões, assim, como a de vocês. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Ah, que bom. Bom, cara, muito obrigado. Conte conosco aqui quando quiser voltar. Os nossos microfones estão abertos aí. Sempre que tu quiseres voltar para falar sobre esses temas aí, a gente agradece e se despede aí dos nossos ouvintes do Segurança Legal. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Eduardo. E nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Até, galera. Obrigado aí.